agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e cá estamos para mais 30 minutos de alma portuguesa. Seja então bem-vindo, fique connosco para ouvirmos os grandes fadistas, os grandes representantes da nossa alma portuguesa. Deixe-lhe também aqui os nossos contactos para onde pode pedir o seu fado: www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então enviando-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si, para os seus pedidos. Deixe que a sua alma se preencha da mais bela emoção. Deixe que o seu coração palpite, pois ao som do fado, nada é vergonha, tudo é sentimento. Vamos ficar agora com O Lenço a Dizer Adeus, na voz de Manuel Marques. Depois ficamos com Varinas, na voz de Alice Maria. E terminamos com Uma Hora de Amor, na voz de Fernando Farinha. Três grandes fados, três grandes fadistas para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Partida, quando se parte sem ver, se é o adeus da despedida, se é que partir é morrer. O lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade do céu, esta ausência de viver. O lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade do céu, esta ausência de viver. E vivemos de mais nada, se é que mais nada é viver. Julgamos ser madrugada, somos noite sem saber. O lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade do céu, esta ausência de viver. O lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade do céu, esta ausência de viver. E lá ficamos no cais, no outro lado do rio, um a dar de nós sinais, com as mãos cheias de freio. O lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade do céu, esta ausência de ver. O lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade do céu, esta ausência de viver. Um barco a fugir de nós, sem nós fugirmos também, e o eco da nossa voz, só a nada e a ninguém. O lenço a dizer adeus, sei dizer, esta saudade do céu, esta ausência de viver. O lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade do céu, esta ausência de viver. O lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade do céu, esta ausência de viver. Ai, o lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer, esta saudade do céu, esta ausência de viver. Passam varinas com a giga em arco,

há quem anda a vida inteira buscando diariamente horas de riso e prazer, e morra de angústia e dor por uma hora de amor que nunca chegou a ter. Uma hora de amor chega para fazer uma vida feliz. Uma hora por vezes conta, do amor a profunda raiz. Neste mundo sem alma e sem cor, quando um dia se gosta de alguém, vale mais uma hora de amor que outras mais sem amor, sem gosta de alguém, vale mais uma hora de amor que outras mais sem amor, sem ninguém. Mergulhados e continuando neste nosso tesouro português, vamos ouvir muito mais fado, vamos ouvir mais três grandes pérolas deste nosso tesouro português. Vamos ficar agora com Quase Fado, na voz de Marta Dias, depois ficamos com Ingrid Gualdrapa, Maldita Droga, e terminamos com Mãe Preta, Três Fados. Três senhoras que trazem aqui as suas vozes, oferecendo para nós a oportunidade de ouvir estas três maravilhas. Fique por aí e aproveite todas elas. Quis cantar o fado que ao peito apetecia. E um dia quis cantar o fado que ao peito apetecia. Mas logo o senhor do lado me disse que eu não podia. Mas logo o senhor do lado me disse que eu não podia. Olhando bem de frente, perguntei admirada, olhando bem de frente, perguntei admirada, terei garganta diferente de outra garganta afinada, terei garganta diferente de outra garganta afinada. Então que o fado é destino, a dor com hora marcada. Disse ela que o fado é destino, a dor com hora marcada. E disse ainda que só é fadista quem traz a dor escriturada. E disse ainda que só é fadista quem traz a dor escriturada. Fiquei triste nesse dia, fui para casa meditar. E fiquei triste nesse dia, fui para casa meditar. Tinha na alma a tristeza daquela que faz chorar. Tinha na alma a tristeza daquela que faz chorar. Enquanto nisto penava, quase sem eu reparar. Enquanto nisto penava, quase sem eu reparar. Abro a boca, solto a voz, lá vem o fado a saltar. Abro a boca e solto a voz, lá vem o fado a saltar.

criada todo branco, com muita alegria, por ela na senzala o seu pratinho apanhava. Mãe preta, mais uma lágrima enxugava. Mãe preta, mãe preta, enquanto a chibata batia no seu amor, mãe preta embalava o filho branco do Senhor. Enquanto a chibata batia no seu amor, mãe preta embalava o filho branco do Senhor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Enquanto a chibata batia no seu amor, mãe preta embalava o filho branco do Senhor. Enquanto a chibata batia no seu amor, mãe preta embalava o filho branco do Senhor. Pois é, chegámos ao fim do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Acredito que para mim, enquanto locutora deste programa, também sinto o fim a chegar muito depressa. Passa no instante o tempo que temos entre estes nossos fadistas, estas nossas pérolas do fado português. Passa depressa, mas em breve, muito em breve, a Antena Web dá-lhe-á mais uma oportunidade diária de continuar mergulhado nos nossos fados, continuar a saborear este nosso tesouro português. Pode ter a certeza que bem, bem em breve estaremos muito mais tempo consigo, trazendo para si estas pérolas do nosso tesouro. Mas antes disso, vamos ficando aqui com o nosso Diga Lá ao Sr. Fado e deixe-lhe também aqui já os contactos. Se quiser pedir o seu fado, pode fazê-lo em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. O Diga Lá ao Sr. Fado vai embora por hoje. Vamos embora num majestoso cacilheiro, um tema de Euclides Cavaco, cantado por Alfredo Louro, aqui. Depois vamos até às ilhas, na voz de Luciana Machado. Dois fados, dois grandes fadistas, para terminar este seu Diga Lá ao Sr. Fado, sempre, sempre, em português. Fique bem, tenha um resto de dia excelente e conto consigo aqui amanhã para um pouco mais desta nossa alma portuguesa. Fique bem e até amanhã. Majestoso cacilheiro, no teu velhinho roteiro vais Lisboa à cacilha, sulcando as águas do Tejo. Quando viajo em Timpã, de Lisboa às Maravilhas, sulcando as águas do Tejo. Quando viajo em Timpã, de Lisboa às Maravilhas, logo que do cais desfila, com as suas águas tranquilas, do teste teu namorado. E ali quase de fronte vejo a imponente ponte como um pedaço de pago. E ali quase de fronte vejo a imponente ponte como um pedaço de pago. Vejo a margem ribeirinha que de Lisboa é rainha, vejo o castelo e a Sé, vejo a praça mais robusta, o arco da robusta e vejo o cais de Sodré. Vejo a praça mais robusta, o arco da robusta e vejo o cais de Sodré. Entre muitos monumentos eu vejo o descobrimento e a Torre de Belém. Cacilheiro, tens dobreza por nos mostrares a beleza que a nossa Lisboa tem. Cacilheiro, tens nobreza por nos mostrares a beleza que a nossa Lisboa tem. Brotaram do mar sem fim nove prendadas flores para formar um jardim nas nove ilhas dos Açores. São Miguel com as hortênsias e por ter ponta delgada é que chama a Ilha Verde, mas parece Ilha Encantada. Ilha de Santa Maria, oculta mil segredos entre flores e marzias e sucalcos com vinhedos, na graciosos moinhos dão graça à Ilha Dourada. Na terceira entre aplausos, a legendária dourada. Pico, ilha de mistério e São Jorge fascinante, Feial e Ilha Azul, flores e corvo mais distante, e Portugal se ufana destas amorosas ilhas, como a mãe feliz que tem ao seu redor nove filhas. Destas amorosas ilhas, como a mãe feliz que tem ao seu redor nove filhas.